Tucano 1-3 autorizado aliar e manter pistão no zero. Pouso nacional, senhor agilizando da tempo de colar. Schneider 143, solo 48, direito no 211. Direito 211, Schneider 6143, bom, bom, boa. Confirma? Boa. Pelicano 13, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 190 graus, 9 nós. Oi, Salvador, boa noite, TAN 3894, X-Ray estabilizado, passou a fibra. Boa, TAN 3894, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1013 para informação, aeronave Charlie 105, agora na cabeceira, iniciando a rolagem. Teste do tráfego, 63, confirmando quando está na pista? Fica. Obrigado, 3894. Condo 077 the ground. Ah, go ahead, ma'am. Condo 077, clear to flight level 310. Okay, we got it, 310, Condo 077. Após o pouso da aeronave nacional, aliar manteu no 0104. 3294, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 9 nós. Lembre o pouso no 0, já baixar travado, são 3894. Pelicano 13, decolada 51, no controle no 208. Pouso 208, Pelicano. Condo 077, approve the taxiway, main aim contact to India. Holding point 1110, contact the tower 18 small 95, QNH 1013. Condo 077, clear taxi, taxiway India to holding point runway 10. Tower frequency 118 small 95, and the QNH 1013. Passaia 2591, autorizado cruzamento pista no 028, após prossegue Delta Alpha reportando 1 AGS. Gente, vai cruzar, prossegue Delta Alpha 2591. Na Alpha antes da Juliette, o Schneider 6143. Gente, 6143 não tem essa Juliette. Vai manter essa Juliette 6143. Estou fixo, portaria 2591, reportando CGS. 4-1. 11-04, decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 79. CGS, 3-2-4. Centro Azul 291. Temos 42 a bordo, autonomia de 4 horas, Lanterna do Serra, Bravo, Papa Serra. 2591, estou autorizado o táxi até a saída do parte 3, reportando para ingresso parte 1. Autorizado o táxi, reportando para ingresso parte 1, 2591. 6143, observo o táxi do Condor, após ingresso de Liete, posição 07. Seja visual com o mesmo, vai então ingressar para 07-6143. Bom, again, on taxi. Yes, sir, on the apron, I told you again on India, it's under 077. Prossegue na esquerda, vejo o ambiente, parte 1 e tira. E após qual a consequência? Pois, cara. Zero seven seven, mantém position. Hold position, Flutter, 0-7-7. 2591, estou autorizado para seguir o time. Espaço 1, Taxi India, quando esperam no 0, chame torre 11895, adiciona 0 no 3. Autorizado o ingresso do PAT, quando espera no 0, chamar torre 10895. 0-1-3. Azul 2-9-1. Roger, we'll call me ready for lineup and takeoff. Maintain position, call me ready. Okay, we hold position and call you when ready, Thunder 0-7-7. Cancelamento Serra Kilo India ingressando base 1-7. Serra Kilo India, cancelado a 5-7. Já curvando a esquerda para a base da 1-7. A porta nacional da 1-7, baixada e travada. Cliente, Serra aqui no India. 1003, ajuste. 1003, obrigado. 3894, mantém a posição de GS. Mantém a posição antes da GS, então 3894. Salvador Azul 27243, puxa 10 para baixo. 3712, autorizado, seu contato. Chama, tá? 01, aguarda. Olá, Natália, Control 910, wind 190 degrees, 6 knots. Condor 077. Condor 077, I guess we've lost it there, please say again. Condor 077, clear line up, take off runway 10, wind 190 degrees, 8 knots. Condor 077, clear takeoff runway 10. Jack Luiz, autorizado pouso no 7, vento 190 graus, 8 knots. Livre pouso no 7, Jack Luiz. Índia, Solo 59, confirma o PAT. Sente, autorizado backtrack, a porta está ligando a pista. Azul 2715, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 18 nós. Ok, baixei para o 2715. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no zero, curva à direita, saída da Euleda Motiva, via UPZU 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5525. Pronto, pushback, saneamento. Rua saneamento 201, após o tráfego da Azul para a retaguarda, está autorizado. Pushback, saneamento, mano, pronto para o táxi. Após o táxi, Sete no cinco, sola 03, direita no 219. Pista 1219, azul 2715. Azul 2591, uma tepa. Salvador, boa noite, é o Condor 23, baixou aí para o Banana Final ILS. Condor 23, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 013. Com 1013 padrão, aguarda pista livre, continua a aproximação, Condor 23. Passaria 2591, livre de decolagem, pista no 0, vento no 90 graus, 109. Livre da colagem, pista 0, Força Aérea 25, navio. Vitor Kilo Delta, próxima pista. Totalizado Ilhéus, uma centena, decolam no 7, a curva direita na saída Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder será o 0276. Direita, saída Coral, para acionamento de decolagem, chame torre 11895, ajuste no 093, poderia confirmar pessoas a bordo? 523, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 109, Condor 23. Baixou e travou o Condor 23, livre pousão no 0. Contrário 2591, decolada 05, controle 1208. Controle 208, 2591, boa. Autorizado táxi Índia, considero no 0 TOI 11895, registro no 0 no 3 apenas confirmando 118 a bordo. Negativo, 138. Gente, grata, bom voo. Boa noite, estou autorizado Vitória, Lisa 360, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Lisa Videv, via Upero 250. Controle Salvador, opera 120, décimo 8, transponder 5537. 360, autorizado, decola 90, curva direita, da El, Lisa Videv. Com 645 do Jornal da Correia, estamos pronto, pushback tremendo. Do 2591 na linha manteu no zero. Na linha manteu no zero, 2591. B2523, solo 07, de pé à direita, taxi via Alfa, reporta na taxiway Delta para o cruzamento. Está na Delta para o cruzamento, Condor. Reportará na Delta. Livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 89. Livre decolagem, no zero, azul, 180 graus. Cordial, boa noite, então azul 2792, mantendo a ponte de garação, terceiro zero. Boa noite, após a rolagem do ATR da companhia, Liari manteu no zero. Após a rolagem do ATR da companhia, ali manteu no zero, azul 2712. Delta Condor, perfeito. Autorizado de imediato cruzamento da 1028. Azul 2591, decolado ao 09, controle 1208. Azul 2712, livre decolagem, pista no zero, vento no 80 graus, 99. Decolagem azul 2712. Boa noite, da Rede 6201 na ponta, 6109. Boa noite, 6201, após a rolagem da Terra, LR e Matheus, ponto no zero. Após a Terra, Matheus, no zero, 6201. Azul 2712, decolado azul 12, controle 1208. 208, boa, azul 2712. Paulo Salvador, boa noite, Chanel 6259, tem que dar Zulu, autorização Guarulhos 360. 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upzulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1920.8, transponda 5532. Autorizando nível 360 para Guarulhos, decolando a pista no zero com curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Vai interceptar o Pesulo no zero até Taubaté. 5532, eu transpondo o controle no 208, hoje, né? 6259. 6259, protegimento está correto, está pronto, pushback, funcionamento. A reportar quando pronto, 6259. Prosa no 09. Entrando 6201. Xané 6201, no decolado 215, controle no 208. 208, boa noite. Temos 129 a bordo com 3 horas e 40, Campinas. Pro 645, sou autorizado da Índia, contando no 0 Torre 11895, adicione 013. Índia 295, Antônio Mestera, 1943. Ouro 645, boa noite, Xané, Mateu 1-0. Xané, Mateu 1-0. Até a posição no 645. Voo no 645, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 70 graus, 89. A Juliette até o meu ingresso, final do ano 7, aponta curta final, ajuste no 014. Só na curta final da 97, 114 graus. Entendi, Condor 25, sou autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, a curva à direita na saída da EUA, posso prosseguir direto. Controle Salvador, opera 120.8, e o transponder 2640. Transponder 2640, acionamento conta e risco, chame pronto para táxi. 645, decolar 221 no controle, 1208. 208, boa noite. Papa Papa, Juliette até Romeu, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 80 graus, 10 nós. 7 graus, Romeu. Até o meu solo de 22, confirma o pátio. Passa. Passa, deck track autorizado, repórter livrando. Salvador, voo 9705, estabilizado, baixado, elevado. Voo 9705, tráfego avistado, autorizado por pistão no zero, vento no 80 graus, com nono nós. Sempre pouso no zero, voo 9705. Olimpo. Olimpo 03, Super Estado Galeão, nível 260, decola pista no zero, a curva direita, saída da El, Leda, Irumi. E a UP 9857, moço. Contra e Salvador, opera 120.8, transponder 5524. Três, planejamento correto, acionamento por ponto e risco, chame pronto para o táxi. Solo 1-2-1-1. 2-1-1. Solo 1-7-5, livra B. Solo 705, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Oceaner 6-3-4-6-1-4-3. Feedback, acionamento, posição 7. Legenda 6259, feedback, acionamento, posição 7. Portão 7 autorizado, chama táxi, ou chama 6259. Autorizado, chama táxi, 6259. Condor 23, só um instante. 781, formação Zulu confere, prepara a árvore, né, pra guardar no copo. É, como que tá? Arbora eleva. Solo 13897 para o TAC, está com 205 a bordo, 3 horas e 5, sua perna galera. Solo 13897, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, pátio 1-Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste no 0-1-4. Solo 4, pátio 1-Índia, no ponto de espera 1-9-5, TAC 13897. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Passou pico azul, sobre a paralela, questão é pouso no Parque Cobra E com o enfermo a bordo. O Guardião 01 da presente está autorizado o cruzamento da final da pista 1-0. Reporta na final do Graé. Reportará a final Graé, Guardião 01. Canem 259 e confirma informação de táxi. Esse canal poderia confirmar os dados? Confirmado, POB 6259, sou autorizado o táxi 41, táxi Índia, contando no 0, chame torre 11895, ajuste no 014, grata, bom voo. Mais o 2781 no pronto papel. Prossiga para o 2781. Supervisado, vitória da conquista, nível 180, decola piscina 0, curva direita, saída árvore elefa, após óculo e após voo direto. Controle Salvador, opera 1-20-8, transponda 5552. A 3897 autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós. Decola da 1-0, chama 3897. Corrigiu, chama a escada. Ok. Solos 39, livre 4. Tranquilo Delta, chame a torre 1895. Oceano 6259, após a rolagem do reboot da TAM, a linha mantém no zero. Pode estar ali mantendo o zero nesse caso. Vitor Kilo Delta está autorizado, táxi, reporta o táxi aí, papá. Pelo Delta autorizado ingresso, pistão no 7, reporta alinhado pronto. Com 223, poderia confirmar a força aérea? Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, mas prossegue direto. Controle de Salvador, opera 120.8, transponder 2641. Os dois, três, planejamento está correto, saneamento contra e risco, chama pronto, tá? Apenas confirmando o horário da UBT. Conta 2-3. A 6259, autorizado decolar, pistão 1 no 0, vento 1 no 80 graus, 9 nós. Autorizado Galeão, o nível 360, decola pistão no zero, a curva direita, saída da El, Leda e Rumi, VLP November 857. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5556. 3197, contagiamento correto, estão prontos para te dar acionamento. Estrela 6259, decolado 244, controle 120, decimal 8. 608, 6259, obrigado. É o reporte para cruzamento, pistão 028. Salvatango Vitor Kilo Delta, autorizado decolar, pistão 17, vento 180 graus, 109. Papadango Vitor Kilo Delta, decolado às 4:06, controle 120, decimal 8. 208. Siga com 225. Ok, com 225, acionamento contigo, sem plantar.